prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abra coração. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Máquina do Tempo, nesta terça-feira, dia 15 de outubro de 2013. E por aqui, a gente recorda as músicas que ficaram marcadas na nossa memória. Sempre o melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. Eu sou Vanessa Cairone e durante uma hora a gente confere só as melhores. E para abrir o Máquina do Tempo de hoje, tem Bananarama, Nana Hey Hey. Thank you. sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. With destinations. Este foi o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido break e daqui a pouco tem mais. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. E esse é o nosso Máquina do Tempo que está de volta aqui na sua melhor sintonia. E agora tem pra você o som de Jim Diamond, Hey Ho Silver. Gave my life to me. the years I ever knew. Those finer ones I spent with you. I would give everything I own. Give up my life, my heart, my own. I would give everything I own. Taught me how to cry. I don't know why, just don't know why. You told those lies to me. You set me free. You set me free. Of all the years I ever knew, those fine ones I spent. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Please. We be jumping, we be jumping. when you need a friend. E você acabou de ouvir a mais uma super sequência do Máquina do Tempo, que volta já já, depois do intervalo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Voltando com a última sequência do Máquina do Tempo de hoje, sempre conferindo os grandes clássicos do passado. E agora tem o som de Elton John com Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. No. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time reaching out for you, but you aren't near. What's another year? Someone who's getting used to being alone. I've been crying such a long time with such a lot of pain in every tear. What's another year? What's another year? é com esta sequência que a gente encerra mais uma edição do nosso Máquina do Tempo. Amanhã, neste mesmo horário, nós temos um encontro marcado aqui, na sua melhor sintonia. Um super beijo e até lá!